tô aqui, nem chegou ainda, tá ligado? Mas aqui já tá mudando minha vida pra melhor, moro? Aí, é assim, ó. Não vejo a hora de ver você, de ter nos meus braços cheio de amor. Você é meu carinho, agora eu sei que sozinho nesse mundo eu não tô. Nem você, pois quando você chegar teremos um ao outro. Eu sinto vontade de chorar, mas não de tristeza, que você já é um pedaço da minha alma. Você não tá aqui e já tá me ajudando. Eu sinto que agora eu sou mais homem do que eu era antes. Vou procurar ser pra você o que nunca foram pra mim. É bom saber que agora eu tenho uma amizade leal no sangue. Pulsará em tuas veias como combustível de uma máquina potente. Eu só quero que você seja melhor do que eu em tudo, realmente em tudo que for. Vou procurar ser um exemplo pra você, pois o mundo é carente de bons exemplos. Não tem palavras pra explicar o que já sinto por você. Eu não preciso mais chorar, agora temos um ao outro. Não tem palavras pra explicar o que já sinto por você. Eu não preciso mais chorar, agora temos um ao outro. Eu vou tentar parar de fumar, essa merda vai matar. Eu quero estar com você em todos os momentos, nos felizes, estar a teu lado, nos tristes, eu te carrego no meu colo. Quero ser seu herói, motivo que me instiga a fazer. Eu sei que pra muitos você ia estragar meus planos. Você só veio fazer meus planos ficarem maiores e chegarem ao êxito. Eu ainda sou pobre, você eu fico rico, não vou parar pá. Cochilar, você vai precisar de mim. E eu preciso de você, pode contar comigo pra qualquer parada. Deus me mandou um anjo pra erguer minha cabeça, me deu força pra continuar seguindo. É minha vida positiva, meu porto seguro. É o anjinho do papai. Não tem palavras pra explicar o que já sinto por você. Eu não preciso mais chorar, agora temos um ao outro. Não tem palavras pra explicar o que já sinto por você. Eu não preciso mais chorar, agora temos um ao outro. Aí, tô feliz, mano. Por quê? Porque o meu bebê chegou, mano.